frequência 12685, antena 2545. Na 3305, chamando 2085, alternando 12545. Sim. Boa noite. Boa. É pelo November Torre, 1186. Vê também, Ronaldo. 537, está utilizando o localizador 2 ADLS, web 5837. Boa noite. Informe checado, pista 17, o vento 80 graus com 4 nós, Eco Zulu November. November, ponto lá na final, vai ser aprovado. November livre pouso, pista 17, o vento 90 graus com 4 nós. Todo atualizado, November. Agora torre 118, décima 6 para pouso. Dando 6, boa, 237. Boa. 35344, décima antena 2000, autorizado LS X-Ray. Décima antena 2000, autorizado LS X-Ray, 35344. No 074 Veculoso 19, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite. Boa noite, Bono 074. Bono 074, contato radar vigilância, Bono 074. Contato radar vigilância, subindo para o 360. 360, Gol 1074. Boa noite, seu solo foi o 19. Passou para o F-8237. Cheque o trem, pouso livre 10, uma centena 495837. Cheque pouso 10, bateu travado 5837. Acha. Trigo 344, autorizado final LS X-Ray, trigo 5344. Autorizado LS X-Ray, 5344. 5837, Solos 23, libere pista à direita e tem táxi da minha escuta via Alfa Kilo para o pátio 3. Fica atento ao sinalizador naquele pátio 5837. Direita, Alfa Kilo, pátio 3, 5837. Boa noite, 05, dessa via, chegada, uma área até 4.000, aguarde a LSX Ray, pista no zero, ajuste 1013, no zero, no 3. LSX, boa noite. 344, complete LS, torre 1186, bom pouso. Torre 1186, 35344, obrigado. Autorização Guarulhos 360. 344, checa o trem, pouso livre no zero, 110 graus com 495344. Autorizado, pouso, trem embaixado, checado, 353, 4. Geral, tá na escuta? Na escuta do solo Salvador. No pátio 3, tem na escuta do solo. Salvador, boa noite, é o Mike X-Ray Fox, na posição 10. Prossiga, Mike X-Ray Fox. É, autorização de reboque aqui na posição 10, para pátio 3, posição 10. São 10, pátio 3, está autorizado, pode prosseguir. Ok, obrigado, Salvador, boa noite, Sideral, 9971, autorização Guarulhos 360. 9971, boa noite. Guarulhos 360, qual é o seu horário de calço fora? Aos 30. Boa noite, 05, desse mantém 2000, autorizado, final aliás, ajuste 1013. Trip 5344, Solos 27, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador naquele pátio para estacionamento 5344. Alfa, Kilo, pátio 3, 344. Espera para ingressar naquilo, ok? Passou direto, ó, contorne a sua esquerda, ingresse novamente via pátio 3, posição número 3, lá no pátio 3, ok? Pátio 3, posição número 3, retornando. 3, passando. Salvador, gol 1643. Gol 1643 é o controle. Desça via chegada ponta até o nível 050, aguarde ali a FX Ray. Ajuste no 093, gol 1643. Desce via 050, bom, 643. Tema ativa, sendo a identificação. Arrasta na beira. Prossiga. Para Guarulhos 360, decola no zero com curva direita, saída da Euleda, depois DCP Krat, Aperzulu no 4, Grufe, Aperzulu no 6, Belo Horizonte, depois DCT Trivi, Aperuísque 58, Postos de Caldas, DCT. Decola da 1-0 com primeira curva direita. A frequência do controle em 119.35. Seu código transponder, aguarde a confirmação apenas do código transponder, o TRIP 5, confirmando o Sideral 9971. Positivo, 9971 da Sideral, autorizado Guarulhos 360. Decolando a 10 com curva direita, na Dael Leda. Em seguida, Krat, Aperzulu 1-4, Grufe. Aperzulu 1-6, Belo Horizonte, Trivi. Upper Whisky 58, Postos de Caldas. 119.35 ao controle e aguardando o transporte do Sideral. Correto, tem que estar pronto para o puxo e acionamento. Tomarei, Sideral. Gol 05 autorizado, final LS, gol no 805. 905, complete LS, torre 1186. 63, obrigado, Batista. Gol 643, esse mantém 2000, autorizado sinal LS, gol 643. 2000, autorizado 643. Salvador, bom dia. 805, bom dia. Continue a aproximação, informa checado. Vento 80 graus, 4 nós, 1805. Achado, trava. Livre pouso, pista no zero. Zero 9, Alfa 71, me escuta? Escuta. Acione 5407 no transponder, 5407. 5407, tá pronto pra puxar acionamento, sideral. 73, autorizado, reposte táxi. 5473, é isso? Isso, 54, confirmando, 5407, 5407 no transponder. Ok, 5407, então eu tô pronto pra puxar acionamento. Ok, meu parte 3 está autorizado para o funcionamento, reporte táxi. Voltarei táxi, federal. Salvador, boa noite, o Mike que fez foco, fala até pro GPS, boa noite, obrigado. Para a direita, táxi Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio, não me escuta, boa noite, 05. Alfa, reporte antes do Juliette, 05.